2360, decolando da pista no zero com curva direita, subida da Euler Irume. Após Irume, intercepta pelo November 857. Código transponder 5143, controle 120, decimal 8. Afirmo, Mike Serra Golf. Alto, chegado. Azul 271, decolado 51, chamo controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, 27, Golf. Controle Salvador, boa tarde, 2781. Autorizado, 397, chamou, pronto para push. Base para sinal com trem checado, para ataque arremetido, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado ataque arremetido, pistola 0, vento 130 graus, 099. Livre, ataque arremetido na pistola 0, Olimpo 08. Chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 1260, 1288, muito obrigado, boa tarde aí, bom serviço. Realmente, bom voo. Limpo 08, corre meteor 54, curva à esquerda, 1500 pés, perna do vento, reportando através norte. Da esquerda, 1.500 na perna do vento, reportará através norte, Olimpo 08. alternando vento, 1500 pés, através norte, Olímpico 08. Velocidade de trabalho, a porta nacional está checada. Trabalho, a porta nacional está checada, 08. Controle em Salvador, os 2781, não gostaria de coordenar a torre fora da conflito. Coordenação, azul 2781. Sim, 2781. Azul 2781, inicialmente foi Elefa. Inicialmente, Salvador de Elefa, 2781. Alfa 3 checado, toca remédio 08. Centro Limpo 08, autorizado toque remédio da pistola 013, 0 graus na 09. Limpo, toque remédio da pistola 0, Limpo 09. Serra Golf completa final e chama a torre Salvador 118 decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Salvador, Papa Romeu Mike Serra Golf, estabilizado na Renave Campo Vista. Centro Papa Romeu Mike Serra Golf, confirma intenção de pouso. O 372 cancela e prossegue pro 17. Ok, sim, chama pro cancelamento, ajuste no 0 na 3. Golf. Limpo 08, ocorre Meteor 59, mantenha a reta de decolagem por 1 minuto e 30, ok? Após autorizar a perna do vento, no 1500 pés. 08, mantenha a reta de decolagem por 1 minuto e 30, e após curva esquerda para a perna do vento, no 1500 pés. Obrigado, cancelado 2100. Encurte a perna do perna base pelo direito da 97. Mantenha a dona no meu pé, ok? Desce para 1 no meu pé. Tá certo, tá certo. Deu limpo, porque o banheiro meteu, já mantém no 1500. Vai agilizar aqui. Grata. Salvador é o 10995, tá? Mostra. 1099, informação Oscar com Félix, com fins autorizado 360, decola da 10 com primeira curva direita na subida Árvore 1, após Elefa, Nishibu e Opezulo 21, conforme rota do plano. Código transponder 5174, corrigindo 5147, controle 120, decimal 8. Ciente, está autorizado com fim 360, pista 10, curva direita, Arbor 1, Elefa, Intibo, Amperzul 21, conforme a roda do plano. Aciona 5147 e o controle 120, decimal 8. O 10, nós está na posição 7. 1099, correto, relação de estacionamento. Trem abaixado, lavado mais Serra Golfo. Avistado mais Serra Golfo, autorizado pelo 17, 130 grau 089. Golfo. Eu já fico atento ao tráfego no final, na site, que é um Cirrus. Fica atento mesmo, tá mantendo... Tá em descida pra pouso. Tá, assiste o tráfego, ainda não visual, vai ficar atento, 08. Estou às suas 12 horas. Ruta 3197 para o SAP, temos 200 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas. Ruta 3781, autorizado conquista. Autorizado de voar na proletária da conquista, 2781. Ruta 5, boa tarde, 3197. SAP de Salvador, corrigindo só do Salvador. Boa noite, é o gol no 705, informação alta. Gol no 705, boa noite. Autorizado Galeão, nível 360. Decolando da pista no zero com curva direita na subida da El Leda Irumi, após o Upper November 57, conforme rota do plano. Aciona 5154, controle 120, decimal 8. Autorizado, de gol 360, via... Campo em novembro 857, o subestino Galeão para o gol 1705. Decola da pista 1-0 com curva direita no perfil Zael, São Leda, após Leda Boirumi, com transponder 154, controle 208, gol 1705. Correto, 1705, chama o pronto chamamento. Está na posição 3, quando pronto vai chamar abraçamento, gol 1705. Deck acionamento, gol no 0, nas 9. 099 no 07, livre puxa, Maraca. Gente. Para checar o ataque remetido, Olimpo 08. Autorizado ataque remetido no 30 grau 089, Olimpo 08. 08, Olimpo, ataque remetido. Oi, Salvador, boa noite, está 3197, visual contra a segunda final, pronto, contendo. Gente, faz a passagem do mesmo autorizado olhar e manter, está 3197. Faz o tráfego, vou lhe bater 910, tá? 3197. Gente, boa noite. Salvador, 1866, you are clear to fire now, runway, proceed down to 2000, target 106, Planet 1013, you are clear to fire the West Serra Vito 366. Clear and have approach, down to 2500, 1013, go 1966. Fly direct to Sierra Victor 366, go 1866. Direct to Sierra Victor 366, 1866. 7, decolagem autorizada, pistão 0, vento na 30 graus, na 0 mais. Iniciando para 31 no 97. Autorizado, voo 099, táxi de abate principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1013. Uno, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Na 3197, decolada 08, chama controle 120 decimal 8. Boa noite, senhorita, bom serviço. Igualmente, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, cordial boa noite, Stan 3197. Stan 3197, está em contato radar, subiu para o nível 360, está autorizado direto Leda. Muito obrigado, na Pro de Leda, Stan 3197. O senhor está ciente que o LS está fora, né? Afirmo. Pode ser o VOR? Sim. Igual a 099 cento, mantém a porta de pé. Gol 1168, aciona a identificação, está autorizado direto em TAP, desça para o nível 050, ajuste no 013. Direto em TAP, 7050, ponto 3, 3197, suba até o nível 340. 340, Sam, 3197. Gol na 099, após o... Faz o patrão do interrogador e manter o gol na 099. Faz a aeronave ali, mano. 208, QR Meteoros 12, mantenha a reta até 2000 pés, após para o norte, chama o controle 120, décimo 80. Mantenha a reta até 2000, após para o norte, chama o controle 108, Olympus 08. Salvador, muito boa tarde, aqui é o Olympus 08, 2 mil pés, está com mão na esquerda para o norte. Boa tarde, Olympus 08, tudo para 12 mil pés, para início de sequenciamento, é o número 13 para aproximação. 2 mil pés, com mão na esquerda para o norte, aguardando o sequenciamento. A intenção é realizar o VOR para pistão 0. Olympus 08. Confirmando, o procedimento será executado ao final ou o procedimento completo? Se possível, a declaração para final ou o que for atrapalhar menos o sequenciamento para o controle. Certo, né, 08. 099, decolagem autorizada, pistão a zero, vento no 20 graus, 089. Estação vetoração, curva à esquerda para 320, seu limite é radial 320 de correção 330 do VR Salvador. Curva à esquerda para a 320, limitado pela 330 do VR, o Olympus 08. 3197, China Gora Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. 2235, 25, boa noite, 3197. 1866, complete final, Arnaz, contact tower 1185. 1895, boa, 1866, estou longe. Voo 1099, decolada 115, chama o controle de Salvador, 120.8. 208. Voo 1866, have inside, clear to land, runway 10, wind is 130 degrees, 099. Clear to land, runway 10, 1866. Voo 1099, boa noite, está em contato com a radar decolagem, subiu para o nível 360. Após 2000, está autorizado o direto elefo. Após 2000, elefo, nós éramos mais. Curva esquerda para o 280, seu limite agora é a 300 do Salvador. 280, limitado pela 300 do Salvador, Olympus 08. Ou 1168, está autorizado a final do RNAV, desça para 25000, o ajuste no 093, após a ETAP, voe para o Serra Vito 366. Sim, descendo 2500, ETAP, direto 366, com V3, com 1168. estacionamento, posição 3, todo 705. 705, livre puxa, é. Macaco. Chama para o destaque, estou no 705. Curvesqueda proa 250, seu limite agora é a radial 280 do Velho Salvador. Vai seguir tráfego Bang 737-800. Esquerda 250, limitada agora pela 280, seguindo o 37. O 1866 on the ground at 18, leaving to the right. Ground 2-1, 1-2-1, decimal 9. 1-2-1, decimal 9, I go 1-8-6-6. Ground, good evening, go 1-8-6-6, Juliet. Alvo, sorry. 1-8-6-6, passe da Alfa, report before Juliet. Report to Fort Juliet, go 1-8-6-6. 372? Agora, 372. Bom, o gol 1-1-6-8 informa isso para Blazeman. Para o táxi do 1705, temos 173 após 3 horas e 18 minutos de autonomia, ordenando com 705. 705, autorizado, táxi à direita, via parte principal. Na táxi Inter, quando espera, chame a torre 1-1895, ajuste o altímetro no 03. 03, no quando espera no 04-2295, no 705, boa noite. Ou 1099, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 128, decimal 8. 260-288. 1-8. Oi, Salvador, boa noite, vou 1-705. Ainda cola sem parada no 705. Pode ir. A linha cola sem par. Não. A linha aí mantém. Confere, vai alinhar e manter no zero. Afirma, ali mantém. Mantém no zero, no 705. Autorizado, a linha decola no 30 graus, 099. Gol no 705. A linha decola, pista 10, gol no 705. 372, visual já com Go 1168, completa a aproximação, chame a torre em Salvador, 1118, decimal 95. 295, obrigado, boa. Boa noite, Go 1168, 372, final estabilizado. Gente, Go 1168, continua a aproximação, aguarda a pista. Aguardando. Estabilizado já é o GRZ 1110, com o posto e o tráfego. Solimpo 08, só confirmando o seu prossegue para o novo procedimento? Negativo, ataque remete direto do tráfego de volta. Completa aproximação, chame a torre em Salvador, 118, decimal 95, Olimpo 08. 08, agora passou o retorno. Boa 705, decolado aos 23, chama o controle 20280, bom voo. 20-705. Voo 1168, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 099. Eu repouso, pista no 0, voo 1168. Controle, esse é o 705 da Gol. É o Gol, pista no 0. A zero, após 2000, ou está autorizado o Leda? Após 2000, Leda, subindo 360, 705. Ponto final? Negativo, só que remete graças ao tipo de tráfego de volta. Ah, ok, sim. Cancelamento das regras. Uno 1168 no solo 2000, libere a direita, via taxi Foxtrot, no 21, decimal 9. Fica 219, Uno 1168. Alô, Salvador, boa noite, chegou o Uno 1168, de grava. Uno 1168, AF é Juliette, por sua meia dúzia. Juliette, meia dúzia, ONU, ONU, meia dúzia. Final normal, só tem baixo checado para toque arremetido, Olimpo 08. Estabilizado, toque arremetido, Olimpo 08, no 30 graus, 0109. Toque arremetido, na Copa 10, Olimpo 08. Olimpo 08, socorre meteor aos 28, confirmando o circuito de tráfego agora? Afirmativo. Esquerda, 9500 pés, reportando através norte. Esquerda, 9500, reportando através norte, Olimpo 08. Bom, pra informação, o horário do pôr do sol é 21:50, que é a hora certa, 21:28. Ah, ciente, Olimpo 08. Zero 08, Bernardo Vento, 1500 pés. Girabase, Olimpo 08. 08, aguardando para Girabase. Então, reporte para Girabase, se eu estiver pronto. Ok, reportarei quando estiver pronto, 08. Chame Recife em 2835, alternando 251. 2835, 251. Bom, 70. Zero 08, autorizado toque arremetida, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 8-0. Livre toque arremetida na pista 1-0, Olimpo 08, final de baixa entrada. Olimpo 08, tocou em Remetel 34, curva esquerda. Reporte para girar base, pista 10. 8, curva esquerda, perna do vento, reportará para girar base. É, 1.000 pés ou 1.500? É, agora a gente não tem nenhuma restrição no setor, pode ser a altitude que o senhor preferir. 1.000 pés, pode ser? Afirmo? Tem 1.000 pés na perna do vento 08. Vento no meu pé, através da 2, Olimpo 08. O Olimpo 08, gente, estenda só por mais 30 segundos a perna do vento, só para o fiscal de paz completar a vistoria na pista. Claro, sem problemas. Olimpo 08 está estendendo a perna do vento. Autorizado a tirar base. Reporte final. Tira base, reporte final, 08. Está na final do 10, tem baixa checada, toque arremete 08. Olimpo 08, autorizado, toque arremetida, vento 120 graus, 89. Fixa toque arremetida, pistola 0, 08. Olimpo 08, tocou em remeteu a 39, curva esquerda, ingresso perna do vento, reposte para girar base, mantendo no 1500, né? Esquerda no 1500, perna do vento, reportará para girar base, 08. Terra do Vento, no 1500 pés, através norte, Olimpo 08. Olimpo 08, autoridade de Arbase, reporte para Nacional. Arbase, reporte Nacional 08. Olimpo 08, autorizado toque arremetida, vento 130 graus, 89. Toque arremetida na pistola 0, Olimpo 08, tá na final de baixa. Olimpo 08, estou com Prometheus 45, curva esquerda, reforço para girar base. Curva esquerda, perna do vento, 1.500, reportará para girar base, Olimpo 08. Salvador, muito boa noite, da 3858, seguinte da Papá, cruzando 170 para 150. Oi, da identificação desse mantém 050, chegada à Mare. 050, chegada à Mare, 3858. Direto 366, 3858. Pô, melhor ainda, se ligar 366, 3858. Está pronto para girar base. 508, autorizado girar base, tocar RMT, vento 130 graus, 89. Autorizado girar base, tocar e RMT na pista 10, Olimpo 08.